Os Anjinhos, o filme. Voltar. E de pra trás? Não, não dá pra voltar, turma. Ok, Doc e Jones, nunca volta atrás. Segurem as fraldas, bebês. Vamos entrar. Esse é o Tommy Pickles, o bebê mais corajoso que eu conheço. E esses são o Phil e Lil. Bem, eles gostam de pinhocas. E eu sou Chuck. Eu não sou tão corajoso. Mas tudo bem, porque eu tenho o Toby e ele é o meu pai's melhor amigo. A gente achou que a diversão durasse para sempre. Pois a gente estávamos encantados. Oh, céus! Opa, Didi! Obrigado por me convidar para o chá de bebê, senhora Pickles. Estou feliz por ter vindo, Suzy. Mas que lindo vestido de festa, Angélica. Obrigada. A assistente da minha mãe comprou ele só para a festa da tia Didi. Não diga uma palavra. Tá legal. Aposto 20 dólares em 3 quilos e 200. 3 e 200. Quem aposta em 3 e 300? Eu. 6 quilos. Ficou maluco? Puxa, nem dá pra perceber que ela engordou. Oh, céus! Eu cuido disso. Quer dizer, olhando de trás. Ah, você está aí. Olha só o que eu tenho para você. Boris, mexe esse seu traseiro. Uma cabra? Oh, mamãe, você não devia. Não há nada melhor para o pequeno do que leite de cabra. A não ser talvez iate, mas está difícil encontrar um bom iate hoje em dia. Ela está dizendo olá. Aqui estão, garotos, suas moedas de chocolate. Acho que... Você não vai comer, Tommy? Não, eu tô guardando pra dar pra minha irmãzinha. Ah, quer dizer que ela já veio? Ainda não, mas eles estão dando essa festona pra ela. Por isso, acho que hoje é o dia. Acha que ela ficou perdida quando vinha pra festa? Eu não sei. Acho melhor a gente procurar ela. Vamos! Pois, Toby, ela pode estar em qualquer lugar. Eu ligo pra você depois, Jonathan. Preciso dizer olá para a alma da festa. Como vai o nosso homenzinho? Eu já lhe disse, Charlotte. O Dr. Lipschitz disse que é uma menina. Aquele gargantão achava que eram só gases. Encare isso, querida. Barriga alta é menino. Bem, você sabe o que as pessoas dizem? Que nascido sob Vênus é um... Alô? Ora, ora, o Dr. Lipschitz é um entendido. Não vejo nenhuma de vocês com PhD em latim. É, gargantão em latim pode ser. Bem, vamos esperar pelo bem de Tommy que seja uma menina. Odeio pensar em como meus bebês estariam brigando se ambos fossem meninos. Não vamos estereotipar os sexos. Afinal de contas, Stu e Drew são irmãos, Beth, e se dão muito bem. Insistente! Mandão! Metido! Bispilhoteiro! Por que você não me escuta? Estamos falando de trabalho de verdade, Stu, com benefícios! Não vou desperdiçar a minha vida como um batedor de pontos, um funcionário medíocre, um contador! Sem ofensas. Você mal consegue pagar as contas agora. Não tem seguro nem poupança. E com outro filho que está a caminho. Para sua informação, mano, no momento eu estou trabalhando em alguma coisa que vai deixar esse ramo da família Pickles com a vida mansa. O que é dessa vez, hã? Uma esponja elétrica? Claro que não. Isso foi ano passado. Isto é o Réptil Carrinho. A última palavra em transporte para crianças. O brinquedo perfeito para garotar. No meu tempo, nos divertíamos muito jogando pedras uns nos outros. Uns bons e grandes torrões de terra é o que as crianças querem. A Corporação Réptil está promovendo um concurso de projetos de brinquedos. E o vencedor ganha $500. Oh. E haverá mais se este brinquedo for um sucesso. Eu ficarei famoso. Foi o que você disse quando construiu aquela coisa idiota. Talvez o Doctar fosse um tanto complexo, mas isto, observe. Eu sou o Reptar, ouça o meu rugido. Eu sou o Reptar, ouça o meu rugido. Que coisa! Um homem não pode trabalhar em seu próprio porão sem virar churrasco. Tá legal. Talvez fogo de verdade não seja a melhor ideia para um brinquedo de criança. Olhem só que quarto mais colorido! É pra minha nova irmãzinha! Como a gente vai encontrar ela, Tommy? Pois a gente nem sabe como ela é! Não, ela é uma menina como eu, então ela é maravilhinda! Ai, cara, seus bebês burros! Vocês têm muito que aprender sobre os fatos da vida! Agora saiam da minha frente! Tenho que voltar pra mesa de doces antes que os adultos comam todas as coisas boas! Angélica, pode ajudar a gente a encontrar a minha irmãzinha bebê? Eu não teria tanta pressa se fosse você, Tommy. Porque quando o novo bebê chegar aqui, ele vai ficar com todos os brinquedos e amor e atenção. E seu papai e sua mamãe vão se esquecer de você. Vai ser assim como... Olha, Didi, aí está aquele garotinho careca na casa outra vez. Meu papai e minha mamãe não vão esquecer de mim. Foi isso que o Spike falou antes de você nascer, quando o nome dele ainda era Paul. Mas depois você chegou e eles puseram ele na chuva e ele virou um cachorro. Isso não vai acontecer comigo. Minha mamãe e meu papai vão gostar de mim de qualquer jeito. Um bebê é tão fofinho e precisa de carinho. Quem é essa Suzy Carmichael? Pensa que ela é. É tão bonitinho, um bebê tem um narizinho. Um bebê é um danadinho, um bebê como um passarinho. Um bebê é uma alegria. E vai tomar os seus brinquedos? O que está fazendo? É sorridente, quero um abraço. Parece um monstro do espaço. Angélica! Suzy! Um bebê nos satisfaz. Sujar fraldas é o que ele faz. Sai fora, Angélica! Não! Como o canto de um passarinho. Como o Reptar berrando louquinho. Bebês são um presente, presente do céu. Bebês são um presente do céu, céu, céu. São presentes do céu, presente. Dobby, você acha mesmo que o bebê é um presente de um céu? Não sei por quê. Porque se o Acel trouxe o presente, ele provavelmente está ali. Um bebê especial. Um bebê não é não. Beth, está na hora. Está na hora? Todos apostos, pessoal! Howard, vá buscar o Stu. Charlotte, ligue para o hospital. Didi, comece a respirar. Vamos, respire. Vamos lá, rapazinho. Temos um picles que vai ser entregue. Ora, isso é o que eu chamo de chá de bebê. Bem-vindos ao Centro de Natalidades Holísticas Werner Pelle Pichit, oferecendo aos pais modernos a última palavra em nascimentos primitivos alternativos. Bem-vindos ao Centro. Oh, senhora Picles, a senhora não era esperada até a semana que vem, querida. Puxa bem, acho que podemos tentar encaixá-la em algum lugar. Mas o Dr. Lipschitz nos prometeu uma experiência natural zen no quarto planalto tibetano. Na minha época, uma mulher deixava cair o bebê no campo de batatas e continuava trabalhando. Ah, sim, o velho quarto rural. Não tem alguma coisa mais limpa? Podemos tentar o quarto de imersão aquática. Ela vai ter um bebê e não um bacalhau. Eu já sabia que vocês estavam a caminho. Eu não fazia ideia que iam trazer toda a festa. Qual a frequência das dores? Elas estão constantes. Está certo, Didi. Então vamos acomodá-la, está bem? Prontinho, nenê. Oh, não se preocupe, querido. A mamãe vai ficar bem, viu? Puxa, Topi, a sua papai parecia muito chateada. Talvez a sua irmãzinha tenha se perdido. Ah, quem sabe a gente pode comprar uma nova. E onde é que a gente vai encontrar o Pepe por aqui? Tem uma rainha aí? Nada. Recém-nascidos. Ei, uma loja de bebês. Ei, uma loja de bebês. Bonito e arrumadinho. Me ajude a escolher um que minha mãe vai gostar. Como cheguei aqui? Tá bem diferente de ontem. Isso é o mundo? Tem muita luz aqui. Este papel de parede mudou. Ah! Que fome! Que frio! Eu me molhei. Tudo é tão novo aqui pra mim. Ai, que dor de cabeça. Não aguento. Nem eu. Tenho fome. Tô cansado. E eu tô bravo. Adoro este espaço extra. Hey, cadê meu cordão? É, você aqui teve sorte. Tudo é tão grande aqui. E povoado por porcos loucos. Tudo é tão novo aqui pra mim. O mundo é um grande pão. Tudo é tão incomum. Tudo é tão novo aqui pra mim. Quietos, um cara não pode dormir em paz. É barulhento aqui. Não posso me ouvir, mamãe. Esse gosto é demais. Meus cumprimentos para o chefe. E pra comer, é só gritar. É difícil de encarar. O mundo é tão claro. Alguém pode apagar a luz. Então, aquela coisa é assim. A loucura é geral. Vai ser um dia muito legal. Tudo é tão novo aqui pra mim. Bem legal. Tudo é tão novo aqui pra mim. Ah, estão vocês. Tal cáspita, vocês deram um susto no meu coração. Força, força, força. Muito bem, Didi, você força. Consegue. Empurre agora. Temos força. A leitura dos sinais vitais? Força, vai! Ela é um menino? Olá, meu maravilhoso e doce menininho. Bem, Parece que não vamos dar a ele o nome da minha mãe. Ele não se parece muito com Trixie. Que tal meu primo Dylan? Dylan Prescott Pickles. Dill Pickles. É, eu gostei. Vamos lá, rapazinho. Tommy, quero que você conheça alguém muito especial. Este é seu irmão Dylan. Dill, este é Tommy. Viram? Eles dois já se amam. Oh! Bem, é só o começo. 4 semanas depois. Didi, o que vamos fazer? Ele não parou de chorar desde que o trouxemos pra casa. Já não é mais tão divertido por aqui. É, porque o seu irmão tá tão triste. Eu não sei, mas seja o que for, deve ser muito sério. Talvez ele esteja quebrado. O quê? Quebrado! Quebrado? Ele não tá quebrado. Ele tá só um pouco alto. Ai, esse bebê tá me dando nos nervos. Diretamente de Moscou, o Circo dos Macacos dos Irmãos Banana, apresentando o macaco mais impressionante desse Brezhnev. Este é mesmo um negócio cheio de truques, portanto venham assistir ao Circo dos Macacos dos Irmãos Banana. Vovó, podemos ir no circo! Isto aqui já é um verdadeiro circo. Sergei, você fica aqui e olha macacos. E eu pego café para nós. Não, Igor. Você fica e olha macacos. E eu pego café para nós. Niet, macacos, olha você. Eu pego café. Eu acho que café é melhor em São Petersburgo. Niet, é melhor em Kiev. Não, é melhor em São Petersburgo. Nada é melhor em São Petersburgo. Olha! O trem! É... Vamos, depressa! Ah. Depressa, pare! Para o trem! Pare! Pare! Mas que droga! Droga! Droga! Droga! Perigo diminua na curva. Então, o mago olhou para o garotinho e disse... Seu desejo será concedido. E o garotinho olhou para cima... Didi! Socorro! Oh, eu já volto, meu bem. Tudo que eu fiz foi tossir, Didi. Eu tentei segurar, mas eu estava com uma coceira na garganta, então eu tossi. Agora ele está chorando. E agora está com soluço. Oh, Steve. Stu, por que não canta uma canção de ninar para o Dill? Estou muito cansado para cantar. Está bem, eu dou um jeito nisso. Ótimo. Bebezinho, vai nanar. Na caminha vai deitar. Muito bom. Obrigado. Mais bonito que... Tio Ned. Nosso lindo... Quadrúpede. Não funcionou. Eu sei. Ele ainda está acordado. Eu tenho uma. Tá bom. Voa, voa, pensamento. como estrelas lá do céu. Feche os seus olhinhos, meu docinho de maçã. Ao crescer só vai brincar. Eu sempre vou te amar demais. A noite toda vai sonhar bem. Ah, essa valeu. Bebezinho, vai mamar na caminha, vai deitar. Não chore mais assim. Quero papai e mamãe pra mim. Oh, ei, mocinhos, esse engradado não é lugar para vocês brincarem. Não querem ser despachados para o Japão com o Reptar, não é? É melhor colocar isto onde eu posso ficar de olho. Tio, esse é o cobertor do Top. É, ele dormia comigo antes da gente ir lá buscar você. Meu cobertor. Ah, ele tão elegão. Oh, não é assim que se consegue as coisas de um irmão, Tommy. Não é? Não é. Olha só como é. Esse reptar é meu, Leo! Não é, filho! É meu, sim! Não é! Não é! Viu como é? Agora tente! Ursinho meu! É meu! É meu! É meu! Puxa, o Tommy é rápido mesmo. Depressa, pai. Eles virão aqui pra pegar isto a qualquer minuto. Papai, por que não posso assistir o Sheila e Locke Holmes na nossa casa? Não vou conseguir escutar nada lá com aquele novo bebê berrando o tempo todo. Vamos, querida. O papai precisa fazer uma pequena hora extra hoje. Assim a mamãe não vai ficar com tanta vergonha do pouco que eu ganho. Oi, tio Stu. Sinto muito pelo seu pônei ser tão devagar. Nós não temos um pônei, Angélica. Então como você disse pra mamãe que a tia Didi tinha apostado num perdedor? Perdedor? Com licença, mano. Minha dedução do imposto está chorando. Você não pode deduzir se não tem renda nenhuma. Tommy! Jill! Meninos, o que estão fazendo? Não! Jill, que tal se nós dermos o ursinho só um pouquinho pro Tommy? Ou não? Ei, campeão! Por que não vem comigo um instante? Eu tenho uma coisa pra te mostrar que é ainda melhor que o seu velho ursinho de brinquedo. Não íamos dar isto a você até você ficar mais velho, mas acho que é a hora certa. Brilha, não é? E o seu avô Lu colocou a foto de vocês aí dentro. Eu sei que é duro, Tommy. Agora você tem um irmãozinho e é uma grande mudança. O Jill pode ser bem difícil de se lidar, mas às vezes os irmãos menores não são tudo o que esperamos que sejam. Por isso é que os irmãos mais velhos têm que ter fé. E um dia, você vai ver, ele vai mudar. Afinal de contas, você tem responsabilidade agora. Eu sei que posso contar com seu apoio ao lado do Jill e que será um irmão mais velho legal. Responsabilidade? Não, o que é isso, Turpa? Pra que será que serve? Não sei. Eu vou fazer ele levar a gente pra loja de bebês. Grande ideia, Lilian. A gente leva o Jill de volta pro cipal e pega o dinheiro do Tommy de volta. Dinheiro de volta garantido. Turpa, turpa. O Top então vai ficar muito feliz com isso. Bom, ele não tá muito feliz agora. Bem. Olha só. Quando o Jill voltar pra loja de bebês, o Tommy vai ficar feliz. Eu não sei então se o Topi vai ficar feliz. Ah, o que estão fazendo? Nós, a Lilian tava... Estamos levando o Joe de volta pro hospital. Vamos pegar seu dinheiro de volta. O quê? Ah, não podem fazer isso. Minha mãe e meu pai querem ficar com ele. Viu? Viu? Por quê? Ele só chora e suja as fraldas. E você também. Eu não choro tanto assim. Mas suja as fraldas tanto assim. Oh, olha só quem tá falando, senhor fralda de chocolate. Eu não sou um monstro sujão. É sim. Sujão, sujão. A gente achou que você ia ficar feliz, Tommy. Bom, eu não estou. Ei, bebê, calem a boca. Cindy e eu estamos tentando assistir TV. Ei, tire as mãos da mercadoria, minúsculo. Essa foi boa. Seja boa, Angélica. Ele não pretendia fazer isso. Querem dar uma volta no carrinho? Eu faço vocês darem uma volta lá no espaço! O programa! Ah, mas no próximo comercial vocês, bebês, vão ver só! Todos a bordo! Se mata, Chuck, se mata! Espere por mim! Pra que lado é o hospital? A gente não vai pro hospital! Bem, a gente tá indo pra algum lugar! Para o Japão, brinquedos Pickles. Ah, com licença, eu vim pegar a encomenda de Pickles para o Japão. Leve embora, leve embora! Ah, tenha um bom dia. Cala a boca, Spike! Eu e a Cintia estamos vendo... Cintia! Boa tentativa, bebês! Agora devolvam a minha... Cintia! De volta em custódia. Devagar! Devagar, Spike! Didi, apenas vá ao spa e relaxe. Papai e eu estamos tomando conta direitinho. Papai, cadê o engradado? Acho que o pessoal da transportadora deve ter vindo. Uau, eles encaixotaram tudo, hein? Não, me deixa falar com o Tommy. É claro que eu deixo você falar... Papai, cadê as crianças? Ah, engraçado. Eles estavam aqui há um minuto atrás brincando... Engradado! Querida, eu vou ter que ligar pra você depois. Going on over here. Up the two-top speed. Let the stage play. Ooh, don't you better beware. I'm definitely. Não entre. Pare. Fábrica de colchões. Colchões Boa Noite. Papai, como pôde pegar no sono quando devia estar tomando conta dos garotos? Jamais encontraremos os bebês com esse idiota aí na nossa frente. Isso é mais divertido que enfiar o dedo no nariz. Vou fazer várias companheiras. Eu não sei se fupito pra cima ou fupito pra baixo. Oh, poxa. Eu virei este avião de cabeça pra baixo e te asseguro que não há nenhuma criança aqui. Achamos um garoto, mas não é quem estão procurando. Tome! Garoto! Dio! Angélica! Onde eles podem estar? Temos que encontrá-los. Encontrar o quê? Ai! O Einstein aqui perdeu os garotos. Eu perdi os garotos? Viu? Onde estão os estampos? Eu não sei. Parece meio que uma floresta. Florestas são mais grandes. Mais grandes. Este é o lugar mais grande do que o parque, do que o quintal dos fundos, tudo juntado. Isso é ruim, Turpa. Isso é ruim. Ah, Tommy, acho que seu irmão tá quebrado outra vez. Oh, não. Jill, você está bem? Ah, eu acho que ele vai explodir. Cocor... O quê? Sim, a gente. Unidade 33, capítulo 14, unidade 45, salto da corrente 2. Como pôde deixar as crianças com seu pai? O homem dormiu durante Pearl Harbor, pelo amor de Deus. Eu dei o alarme assim que eu pude. Senhora Pickles, o seu filho tem algum inimigo? Oh. Sim. Alguma conexão com o submundo ou a máfia? Mas ele é só um bebê. A gente ir. Vem. Por aqui. O caminho é ali, subindo aquela colina. Vai, Spike! Vai, Spike! Vai! Oh! Quer saber? Nem todos os cães merecem o céu. Lá está ele, vamos! Sr. Pickles, é verdade que o senhor despachou seus filhos para Tóquio numa caixa de madeira? É verdade que um dingo comeu o seu bebê? Sr. Pickles, quantos litros de picles de pimenta o senhor pica? Infância, época da inocência, uma época de alegria, época da indescritível e impiedosa tragédia. Senhora Pickles, diga-nos como se sente sabendo que poderá nunca mais ver os seus filhos novamente. Maldição, será que não pode mostrar um pouco de compaixão? Sinto muito, me desculpe. Por favor, nos diga como se sente sabendo que poderá não ver mais os seus filhos outra vez. Ah, tá legal, me deixa bater nele. Me deixa, eu vou acabar com ele, Espere, Jonathan, tem uma multidão inquieta nos meus cunhados indicando ou uma liquidação de quintal ou uma tragédia em família. Eu te ligo depois. Senhor Pickles, como se sente sabendo que o seu irmão perdeu a sua única filha? Ele o quê? Compartilhe a sua dor. Está quebrando meu braço! No seu pescoço! Eu te mato! E aí está para vocês dois Pickles azedos e o jovem Tammy, o bebê Dale, os gêmeos Bill e Jill, o pequeno Chunk e a pobre Amélia. Todos desaparecidos sem nenhuma pista. Sou o Rex Buster e estarei de volta com mais notícias de ação. O senhor Swanson disse que viu Angélica e Spike correndo pelo jardim deles e depois indo em direção norte. Meu bebê! Vamos lá! Vamos embora! Soldado de primeira classe Pickles apresentando-se. Entre aqui. Bom trabalho, pessoal. Estamos quase lá. Ótimo, Jill. Fique bonzinho. Não é muito divertido aí atrás, não é? Estamos indo bem. Vai dar tudo certo lá, Jill. Estou com fome. Agora mesmo, meu pai está fazendo sanduíche de queijo quente. Eu posso quase sentir o cheiro dele queimando e parece tão crocante. Para com isso, Chuck. Está me deixando com fome. Não dá pra ver nenhuma casa aqui. Estamos perdidos, perdidos, eu estou dizendo. Senhora Pickles, sei que isso é difícil, mas pode identificar esta chupeta? Isso é tudo culpa do Jill, certo, Chuck? Começar, isso nunca teria acontecido se você não tivesse posto ele no carrinho, certo, Chuck? Não temos culpa se você tem um bebê malcriado, malvado, que merece apanhar como irmão. Ele não é malvado, ele é só um bebê. Como vocês podem ficar zangados só porque eu estou aqui todo pelado, quer dizer, tenho certeza que ele só está tentando ajudar e depois está calor, explorando a floresta o dia inteiro e sem nenhum vento. Assim está bom, era o que eu precisava. Obrigado, Jill. Cale a boca, você está começando a me encher. Encare isso, Tommy, ter um irmãozinho não era o que você esperava. Ei, turma, olhe. A casa de alguém. Toby estava certo. Uau, minha responsabilidade deu certo. É, mas quem ia ter uma casa aí bem no meio da floresta? Quem sabe é um magro que mora ali. Um magro? Você sabe, um cara grande, com um chapéu pontudo que faz os seus desejos acontecerem. Tudo que a gente precisa fazer é bater na porta e dizer que a gente quer ir pra casa. E aí, entende? Aí tudo volta ao normal. Obrigado ao seu. Obrigada ao seu. Vamos, turma. Vamos lá ver o magro. Toby, você está legal? Eu tô legal. Eu só tropecei num buraquinho, só isso. Nossa, parece com o pé do Spike. Mas só se ele fosse gigante. Eu vi essas marcas de pés no nosso livro de história. Foi um lobo que fez. E então ele comeu o chapéuzinho. O lobo comeu uma menininha? Eles tiraram ela pra fora. Acho que não é um lobo, Chuck. Se fosse a gente ouvir ele dizer... Isso foi demais. Mas eu não fiz nada. Viu o lobo? Eu não sei como é um. Com dentes grandes e pelos e dentes. Não, tio. Não. Eu sou o Reptar. Margarete é o seu nome, não é? Eu estou certo que você já pôs muito pedestre para correr, mas aqui temos aquilo que você chama de... perigo real. Perigo? Ursos pardos, eles arrancam a capota no seu carro. Linces, lobos, carcajus, isso é uma coisa diferente. E dragões? Topi, eu vi gente grande! Para, para! Não sei como! Mais um pouco ia precisar de uma fralda limpa. Jill, não! Engatar flutuação na água. Margarete? Um dragão enorme, verde, soltando fogo! Tenho que ligar para o quartel-general. Enquanto estiver falando com eles, peço uma nova indicação. Digamos, no parque da cidade. Porque, você sabe, aqui na floresta, você precisa ser um pouco mais resistente. Ai! Dragão! Eu vi o dragão! Eu vi o dragão! Eu vi onde? O dragão! Onde? Aqui é onde? Bingo! Olha aqui! Um papel de barra de chocolate da Cynthia. O meu anjo! Ela esteve aqui! É! Acho que ela está na pista dos bebês. É o sangue dos Pickles. Eu mesmo passei 15 dias na pista de touro sentado através do território do Noroeste. Foi em 1900 e... Aqui! Aqui! Encontramos marcas de rodas em pegadas de bebês indo na direção da floresta. Bem, na verdade, foi Howard que encontrou. Eles devem estar no meu carrinho Reptar. É o brinquedo perfeito para crianças. Vocês, suas invenções idiotas! Minhas invenções idiotas. É isso! Muito bem, as crianças estão na floresta. Homens, sigam as pistas. Iremos para a estação da guarda florestal e iniciaremos a busca por lá. Vamos, vamos! Onde você vai? Confie em mim, Didi. Eu tenho um plano. Limpe o convés da popa, Sr. Phil. E Sara âncora número 1. A vida de pirata é legal pra mim. Yo-ho-ho, uma garrafa de rum. Com insulto para, eu fico assim. Yo-ho-ho, uma garrafa de rum. Bandeira do Reptar, vou içar. Espada pro céu, vou apontar. E o tatuolho, vamos usar. Yo-ho-ho. Zanzibar. Ou em alto mar. Yo-ho-ho, uma garrafa de rum. E tesouros encontrar. Yo-ho-ho, uma garrafa de rum. Seu astro, nós vamos derrubar. E vocês com coragem e eu afasto. A vida de pirata é legal pra mim. Yo-ho-ho, uma garrafa de rum. A aventura do Barbie deixa assim. Yo-ho-ho, uma garrafa de rum. Uau! Oxi! Ai, socorro! Pai, você está bem? Ah, oh, pai. Você acha que a gente ainda vai conseguir achar a casa do Magro, Toby? Ah, claro, Chuck. Enquanto eu tiver a minha responsabilidade, a gente nunca vai ficar perdido. Para que lado que a gente tem que ir? É por ali. Ei, olhem, marcas de pés. Quem sabe tem outros bebês por aqui. São as marcas dos nossos pés, Jack. Você tá fazendo a gente dar voltas e voltas, Tony. Ah, mas funcionou antes. Eu acho que nunca funcionou. Acho que sua responsabilidade tá quebrada como seu irmão. Meu irmão não tá quebrado. A gente podia ter se afogado. Vou mandar a gente pra cacholeira. É, isso mesmo. Mas ele não pretendia, pessoal. Palhaços! O que foi, Jack? Palhaços! O que um trem tá fazendo no meio da floresta? Quem sabe algum bebê gigante perdeu o piuí dele? Pelo menos os macacos foram embora. É, e levaram o Joe com eles. Spike, onde você vai, cachorro idiota? Ei, meu patinho está quebrado. Oh, Cynthia. tomando conta de você. Será que eles sabem pentear seu cabelo ou trocar uma roupinha esporte com um lencinho combinando pra hora do almoço? Spike! Que asco de cachorro! Não se preocupem, desta vez isto vai voar. Estou a favor do vento. Ele está pronto? Vão? Não! Tá bem, então! Ai, isso é ruim! Muito ruim! Shhh, aí vem o Tommy. Cobre ele com o cobertor! Tudo bem, turma? Eu já peguei! Sabem, eu tô achando que vai chover. Ah, é? É melhor a gente ir embora. Tenho que dar papinha pro meu irmão. Acho que ele não tá com fome. Ei, além disso, ele... Um macaco? Uau, vejam só! O meu irmão virou um macaco! Toby, temos que ir embora daqui. Não posso voltar pra casa com meu irmão virado numa carro. Ah, pois, Toby, nós temos que chegar na casa do Magro. É isso mesmo. Faço o Magro desejar que ele seja gente de novo. Mas o Magro só vai dar um desejo pra gente. É, e se você usar ele com o tio, como que a gente volta pra casa? Ele é meu irmão, Chuck. Tenho que desejar ele de volta. Não pode fazer isso. Posso sim. O que você ia fazer se o Phil virasse uma carro? É diferente. Eu gosto do Philip. Além disso, você vai estar desperdiçando um desejo porque ele nem é seu irmão. Ai, falei demais. O que a Lillian quer dizer é que... os macacos levaram o bebê tio e a gente pensou que você não se importava de ter um bebê macaco. O quê? Olha aqui, Tommy. Ninguém gosta dele. A gente vai encontrar aquele magro, Tommy. Você pode achar seu irmão sozinho. Você me ajuda, Chuck? Desculpe. Mas você é meu mais melhor amigo. É, pense. Se eu sou seu pai melhor amigo, então como quando eu vomitei você não me ajudou, hein? E quando eu fui homem ao mar, você não me ajudou. E depois, quando o macaco me derrubou, você nem se importou. Culpe o Totói. Encare isso, Tommy. Você não tem mais um melhor amigo. Tudo que você tem é um irmão. Bem... tá legal. Então eu vou procurar ele sozinho. Chuva! Eu sei que vocês novatos ficam todos agitados e perdem a cabeça, mas veteranos como eu sabem que o segredo é permanecermos calmos, serenos, mantendo o sangue... Por favor, nossas crianças estão perdidas na tempestade. Vocês têm que nos ajudar. Tem dragões lá fora. Eu sou um guarda florestal, não um cavaleiro da Távola Redonda. Vá procurar alguém com uma lança. Não liguem pra ele. Venham comigo. O dragão. Eu vi. O dragão. Vamos tomar uma boa mamadeira, fazer um bom soninho e tudo vai ficar bem, viu? Mas eu tô com fome. Pare! Jill, agora já chega. Pare! Você não deixou pra mim. Chuck, dessa vez a gente tá mesmo danado. Oh, danados, danados, danados, danados. Para já com isso, Lilian. Temos que encontrar aquele mago. Eu tô sem tão, pessoal. E se a gente encontrar o Pagro e o Toby não encontrar, como é que ele vai voltar pra casa? Por que está tão preocupado com ele? Foi ele que ia deixar você ser comido por um peixe. Agora ele só se importa com o bebê, Jill. Ei, Pipas, alguém eles em terra. Stu! Stu, é você? Diga câmbio, Didi. Temos uma busca aérea. Tanta pressa, seus macacos! Ah, Leo! Phil, vocês voltaram! Mas cadê o... Eu sou o Reptar e vou destruí-lo! Senti falta dele. Vamos pegar o carrinho. Vamos. Não! Vocês levam o Jill e vão procurar o Magro. Eu tenho que ajudar o meu mais melhor amigo. Woo! Entrada proibida. Depois de tudo que eu fiz por vocês, bebês, vocês iam deixar eu e a Cynthia pra trás? Eu não sabia que ela podia voar. Acho porque ela é uma bruxa. Segura aí, Angélica! Um caminhão cheio de bebês e seu cavalinho de estimação perdidos na floresta. Nossos corações vão de encontro aos aflitos pais. O que está fazendo aqui? Veja o que você fez. Você ficou maluco. Saia daqui. Eu nunca receberei um Oscar por isso. Opa. Eu estou indo, Tommy. Estou indo, Jill. Me puxem, bebê! Não deixem eles me levarem. Não deixem eles levarem a Cynthia. Eu acho que eles não vão levar ninguém. Olhem! Dos picles, filho. Talvez não o cérebro, mas o espírito. Mas, tio, você conseguiu. Você encontrou nossos bebês. Acho que sim. E os macacos? Sim, e os macacos? Levaram meus camaradinhas. Oh, meu Deus. Bebês e macacos, ambos desaparecidos e agora encontrados. Ah, essa história é minha, amizade. Aqui é Rex Pester. Fiquem ligados. Não! O topete postiço, não! Isso, peguem ele, macaquinhos! Oh, puxa, somos maus. Eu sinto muito por tudo isso, Drew. Tudo bem, irmãozinho. Para um cabeça de vento, você não é nem metade ruim. Assim, Cintia nem se machucou. Acho que não me saí tão mal. Você até que foi demais, maninho. Então essa foi a nossa grande aventura. Os macacos encontraram os papais deles. E nós também voltamos pra casa e comemos sanduíches de queijo quente. Pedro sutil, porque ele não tem nenhum dente. Mas se vocês pensam que as coisas ficaram como eram antes, estão enganados. Porque agora, graças ao bebê tio, elas são ainda melhores. Thank you. Last teacher,